favela nacional. Esse é o rap, bro. Aí. Licença pra chegar, na sequência manda ideia. Na correr a consciência, a resistência que supera. Na calma sem espera, pois o tempo se acelera. Amor no coração, a inspiração ainda gera. Várias rimas sinceras, motivos são favela. E apenas no olhar os inimigos se revelam. Manda informação direta pra cara dos comédia. Dispensa quem vacila, os otários não se atravessa. Pra alguns não sou, não presta, meu rap eles detesta. Eu quero que se danem, isso é tudo que me resta. Virar o jogo na vida, tá na corrida. Nativa nossa sigla, para doar que nós não fica. Sem mancada, só pancada, se prepara que é zica. Nos que ainda duvida, só chega mais confira. Atitude pelo certo, ideia fraca que não vira. O caminho não desanime, afirma, bola o esquema. Chegando no sapato, tomando de assalto a cena. Na arena, gladiadores e imadores, uma meta. Progresso, muita paz, saúde é o que interessa. Vê se caminha sem pressa, se não tropeça e cai. Caminhos são vários, escolha pra onde vai. Já me vi sem saída, sem ter uma alternativa. Mas vi que isso faz parte da louca arte da vida. Num dia o sorriso, no outro lágrimas vem. Mas sem nem todo dia que o sol brilha também. Que não sejamos reféns de problemas tão pequenos. Mesmo sendo tão triste a real que hoje vivemos. Temos que manter a fé, estar atento é preciso. No mundo onde o mal se esconde atrás de um sorriso. Os inimigos despisto, sem grana só amor que invisto. Se o momento tá difícil nessa porra que registro. Por isso nem tudo é festa, revolta, miséria, afeta. Mas sem meia conversa, os versos loucos se manifestam. Pra rapa de responsa, verdadeiro, dedico essa. Eu sou favelado, também ganhar dinheiro nas costas dos outros, tudo meter os canos, tá ligado? Pra constar na disposição, na bola de mentor. Vários quer ganhar, poucos completa a missão. Prioridade, ação, reação, indesejada. Antecipação lhe traz o chão, então não falha, não paro. Vai ver, não sei quem é quem. O olho é traiçoeiro, transparece, eu sei bem quem é. Na fé, Zona Oeste, PG, Vila Cristina, Fundo STO, CDG, então confira. Cada esquina convida, mão atenta, conspira. Madruga, luar, não brilho, clima tenso, predomina. Treta, se prepara. Para se não lamenta, astuto se orienta. Estrutura construa, mas Deus é fortaleza. Nessas comigo segue, me protege. Desvio dos perigos, livramento me estabelece. Aqui prossegue o rap, verdade prevalece. Sem ramela, vacila, fortifica o teste. Cresce o mérito, onde o amor é camuflado. Por ódio, arrogância e rancor em cada metro quadrado. De sentimento corroendo no peito de um ser. Dentro de um cerco, atento em busca de poder. Favela, concentração geométrica, expansão, contenção. De frente pra guerra, no amarela. Apostos pra bater de frente. Só quem é lado a lado, considere e sente, ó.